7, nego. É a revolta gourmet, por sobrar o que comer. Cês querem alegria toda hora, porque não conheceu o que é sofrer. Abri a geladeira e só tem água pra beber, cheio de fome. Só tem o nome, o mundo inteiro pra fuder. Só uso de game, quero que cês tudo queime. Nós é no money, honey, consequentemente no fame. Diferença de nós pros boy, vai além de viver bem. Eles querem ter minhas rimas, eu quero ter a grana que eles têm. Rimar no trem, buscar o neném, ainda voltar a estudar. Sem status, queres tudo, conteúdo não vão tirar. Balada só atrasou uns anos até montar um plano, onde eu conquiste o mundo junto com todos meus manos. Errar é humano, insistir no erro é paulistano. Se fuder há 20 anos, ainda elegemos tucanos. Bota os boy no poder, já que a culpa é do PT. Com Geraldo e Dória no comando, temos que temer. País sem estrutura, apropriam cultura. Rappers de direita apoiam o golpe e censura. Autoridades torturam, sociedade rotula. Nós só descobre que é pobre no rolê de viatura. Mais uma vez, o fim da tarde, eu brigo, o sol se põe. Eu colado no isopor, decidindo pra onde eu vou. Já vão se despedindo os camelô e diminuindo o busão com o trabalhador. Resolvi olhar pra cima, quem me ilumina, tão pequenina, feito casquinha de unha. Que perfeição, que obra-prima, me anima. Entrei no clima e quando eu vim eu já compunha. Alguém que nasça de bumbum pra ela, por favor, que me eternize esse instante. Pois não tem mais o tempo de antes, me chateia e ela já tá cheia desse mundo minguante. A noite passa calada, já tá acabada, gelada, cama de areia e o céu de lençol. É ter telefone, minha casa. Aquela madrugada deu em nada, deu em tudo, deu em sol. Olha quem chegou. My name is Flip, o hater dos haters voltou. Isso é parte do meu show, meu bossa nova, meu rock and roll slow flow. E mesmo se aumentasse o volume do rádio, mesmo assim meus pensamentos vão falar mais alto. E fazer rima é me assinar. Eu vou pra balada só pra curtir, depois saio de fina. Como uma abelha no jardim sem flores, personagem de um desenho animado sem cores. A vida é multiplicação por associação, e o resultado é um só e não uma fração. Me sinto a um passo do paraíso, mas às vezes eu me sinto na beira do precipício. O truque é mole, mas a vida é dura, rapaz. A justiça nunca falha, apenas se distrai, ingerindo álcool pra engolir o choro. Se sente tão inútil quanto o R do Marlboro. Ô pive, eu odeio a plateia. Sou dedo no olho de tudo que é fake. Cês têm dinheiro pra caralho, ainda são mendigo pro Wake. Até então cago pra marca, eu não gastei um centavo em vape. Eu não passo maquiagem pra tá bonito no take. Real hot, wake, bake, classic igual Kobe Lake. Tanta prensada na seda que nem dá pra bola shape. Bum bum tanto antiga shake, nos fone Rizlin shape. Jasco falou que o rap é água, então Nordeste mata a sede. Eu tô brocando a rede, desde que decidi não tá impune. Sua rima é fraca, não adianta entupir de autotune. É maluca, nunca se confunde. Cê tá sempre propício, mas fica no vácuo. Vai chupar se você achar que na Bahia só tem barco. Eu sou interior dos brabo, real hood boy do mato. Não vai me faltar nada se o preço forrar meu fardo. Única coisa que PM tem feito é bater pra caralho. E a matéria que prende o meu corpo não vale o que eu valho.